Vamos lá então, hoje dia 26 de abril de 2015, no Caleb, nós vamos estudar hoje as 5 funções básicas da igreja: adorar, integrar, servir, proclamar e crescer, dentro do contexto de núcleo, dentro do contexto de igreja nos lares. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Maravilha. Primeiro, irmãos, você já deve ter percebido que em Vida Nova a gente tem muito cuidado e tem todo um discurso voltado para uma vida devocional intensa, profunda, assídua. A vida devocional precisa ser assídua. Então, se você precisa separar um horário, separe. Você precisa do seu tempo a sós com Deus. Mesmo que você faça isso durante todo o seu dia, isso é maravilhoso, mas é necessário que você busque esse tempo a sós com Deus como um critério mesmo da sua vida devocional. Falei lá no Núcleo Diadinha na terça-feira, não sei quem estava lá, que você nem sempre tem um tempo disponível, porque às vezes nós reservamos um tempo para a nossa devoção dentro do tempo que nos resta, ok? E ficamos dentro de um dilema: é urgente ou é importante ter o meu tempo a sós com Deus? Bem, se você é daquelas pessoas que prioriza o urgente, então é urgente. Se você é das pessoas que prioriza o importante, então é importante. Você já viu que às vezes a gente tem uma vida de bombeiro, a gente passa o dia todo apagando incêndio, matando um leão por vez. E quando a gente se dá conta, não deu tempo fazer o mais importante. Quer dizer uma coisa para você: a oração, ela é tão fundamental que as coisas, o tempo para as coisas tem que ser arranjado. O pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, homem de Deus, amigão do meu pai, dos tempos presbiterianos ainda, ele foi uma vez entrevistado por uma emissora evangélica e perguntaram para ele: o senhor é professor de seminário, é líder de uma igreja com milhares de membros, é escritor, não era ainda, mas é isso, aquilo, falou um monte de atribuições dele, tem família com 2 filhos, como que você arranja tempo para orar? Aí ele deu uma risada e falou assim: ô, minha filha, talvez sua pergunta possa ser mais bem elaborada. Aí ela: como? Você poderia me perguntar assim: como que o senhor, depois de priorizar a vida de oração, tem tempo a tanta coisa? Essa seria a melhor pergunta. O Bill Harbus, da Willow Creek, ele diz o seguinte, num dos seus livros, tem até ele: ocupado demais para deixar de orar. Então, a oração, ela é fundamental. Eu estava lendo para a Sofia o livro do David Livingstone, um missionário na África, missionário inglês na África, que ele cresceu numa família muito pobre e a vida de oração da mãe dele o inspirava. A mãe, ela, como tinha muitos filhos, a casa pequena, então ela ia para o canto da casa e ali buscava Deus, e os filhos não incomodavam, porque sabia, a mamãe está orando. Sempre ela parava um pouco, no meio das suas afazeres, parava um pouco, orava o Senhor, concentrado, dedicado àquilo. A mãe do missionário Ronaldo Lidório, que é um dos maiores missionários vivos de todos os tempos, dizem que ele é um dos 20 maiores missionários de todos os tempos da igreja. Ele fundou a missão lá em Gana, dos Concombas. Hoje tem mais de, não sei quantos, dezenas de milhares de pessoas alfabetizadas, evangelizadas e agora civilizadas, que eram animistas, comiam os filhos, adoravam deuses diversos. Ele, linguista, formado em Harvard, um dos poucos da história de Harvard que ganhou 10 de toda a banca no seu curso de linguística. É brasileiro. Foi amigo do meu pai de seminário. Tem fera. Por conseguinte, meu amigo. E ele, com Rosana, sua esposa, ele é um cara muito escolado, ele chega no Brasil, Chega no aeroporto, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ir na banca de revista comprar um gibi e ir na McDonald's comer o Big Mac. Ah, uma Big Mac. É uma pessoa como nós. Só que eu disse sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Então, ele está dentro do Brasil agora, lá na Amazônia. A mãe dele, Dona Elza Lidório, com um monte de filho, um monte de afazer, o que, é que a mãe dele fazia? Pegava o avental e jogava na cabeça. Quando Dona Elza jogava o avental na cabeça, ninguém encostasse, ela estava orando. Ninguém encostasse, ela estava orando. Então, orar não é questão de arranjar tempo. Orar é orar e arranjar tempo para as outras coisas. Amém ou não? E Deus vai lhe dar graça, inteligência, sabedoria a mais. Creia nisso. Ele é sobrenatural, é Deus. Então, oração é fundamental. A leitura da palavra, ela é o critério para que sua oração não leve você a loucuras. A oração ativa áreas da nossa mente, nossas emoções, que tem que ser conduzidas. A palavra não é refreada, mas conduzidas pela palavra. E aqui é uma diferença muito grande. Refrear é uma coisa, conduzir é outra. Amém? Deve ser conduzida pela palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como espada que separa alma e espírito. Se você só ora e não lê a palavra, vai acontecer como em Belém. Eu soube de um caso em Belém, que uma igrejinha bem pequenininha, só oravam, não liam Bíblia, não entendiam nada de Bíblia, só oravam, oravam, oravam, oravam. Uma moça caiu em adultério, traiu o marido. O que é que eles fizeram? Apedrejaram e queimaram ela. Em Belém. Por quê? Porque não liam. Não estudavam a palavra de Deus. Então é o seguinte, a palavra, ela alimenta você e ela orienta você. Ninguém está tão ocupado dirigindo que não possa parar para abastecer o carro. Tudo que você faz na sua vida, todas as áreas, todas elas, vão ser muito mais bem-sucedidas se tiver orientação na palavra. Se você tiver orientação na palavra. Se você tiver orientação na palavra. Amém? Então, a vida devocional intensa. Uma vida devocional assídua. Tem que ter um tempo diário com Deus, separado para Ele. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém ou não? Então, vamos lá? Como que o núcleo ajuda a isso? Eu vou ler o que a igreja, no seu filosofia ministerial, entende de cada um desses cinco propósitos da igreja. Adorar. Primeiro passo é a vida devocional. Direcionar pessoas é função da igreja. Direcionar pessoas a se tornarem adoradoras, desenvolvendo na integralidade de suas vidas um estilo que glorifique a Deus. Mesmo compreendendo que adoração é tudo aquilo que fazemos para agradar e glorificar a Deus, também cremos que a música, a dança e qualquer outro tipo de expressão artística e litúrgica são excelentes formas de introduzirem didaticamente as pessoas num processo que as estimule a se relacionar com Deus. E aqui o núcleo tem uma função extraordinária, porque você não precisa ser músico para ser adorador. É proibido tocar no núcleo? Claro que não. Mas o núcleo não funciona só porque tem músico. Você, quando você é ordenado líder de núcleo, geralmente você ganha uma Bíblia de estudo e um CD com muitas canções para você poder botar na sua TV, no seu DVD, ok? E vamos até ver se a gente faz um CDzinho com MP3, né? Porque isso aí também ajuda. Hoje nós temos muitos recursos, né? Mas a adoração, ela, no núcleo, é lugar de adorar o Senhor com canções. Sim, eu estimulo até os de núcleo as pessoas ficarem em pé no momento da música. Por quê? Porque a pessoa tem mais liberdade física também, ok? Outra coisa, é uma questão até psicológica. A pessoa está cansada do trabalho. Se ela senta lá, às vezes até os cânticos são cânticos bem espirituais, assim, e calminhos. Uma coisa, nem todo cântico espiritual é calmo, né? Mesmo igual de Cirilo, que é um rock and roll puxado muitas vezes. Mas o cara já está ali cansadão de trabalho, né? Aí senta, os líderes de núcleo, e sim, presumindo aqui que todos são líderes e futuros líderes, ok? Vou falar para líderes. O sujeito senta no núcleo, pai, estou cansado, abre a perna, desculpa, irmãs, a posição é só uma questão didática, por favor, viu? Aí abre assim, ei, como é que você lanchou hoje aí? Às vezes você vai precisar sentar direito, né? E dizer, vamos se arrumar, gente, para a gente começar a reunião? A pessoa se tocar, entendeu? Então a gente não pode confundir liberdade com com libertinagem, né? Ah, porque o irmão, com muita graça, abriu a casa dele. O cara mal entrou na casa, ele vai na geladeira. É, o que a gente vai comer aqui? Olha o privilégio que é você abrir a geladeira do irmão. Você tem que saber fazer isso com elegância, mesmo, irmãos? Então, a gente às vezes tem que ensinar isso. Ok? Então, o sujeito já está cansado do dia de trabalho. Presumindo o núcleo à noite, né? E aí, às vezes a música já é uma música um pouco mais suave. O sujeito vai dormir. Não tem pecado nenhum nisso. Então, para ele não dormir, não estou dando uma ordem aqui, ok? Estou dando uma sugestão. Não que eu tenha problema com ordem, eu sou pastor, líder, às vezes eu vou ter que dar ordem mesmo. Mas aqui é uma sugestão, tá? Bota os seus em pé na hora da música. Tá bom? Muitas igrejas no mundo têm feito isso e funciona muito. Às vezes não vai precisar. Você podia usar um critério líder de núcleo para você ensinar o irmão que vai ser responsável pela música no dia. Se o irmão tocou o primeiro louvor, o irmão viu que a galera pescou, né? Cochilou, o segundo você manda o povo ficar em pé. Amém? Não é um bom critério? Não é verdade? O pessoal está ali, um irmãozinho só, né? Cochilou. Cochilou, bota o povo em pé. Por exemplo, agora que o irmão cochilou, vamos ficar em pé? Brincadeira, não precisa aqui não. Tá bom? Então eu entendi o seguinte: adorar é estilo de vida. O núcleo vai promover isso como? Olha aqui, por exemplo, quando quem está dirigindo ali a parte dos louvores vai falar, precisa falar, precisa introduzir a pessoa àquela forma de adoração que é a música. Ensine isso ao irmão que está cuidando da música no dia. Você chama ele primeiro, sugira que ele escolha os louvores antes, em oração, ok? Depois, você chama ele, orienta. Tem que ter uma orientação. Meu irmão, é o seguinte, ó. Se você vê algum irmão pescando, fica de olho, hein? A segunda música você bota o povo para ficar em pé, tá bom? Outra coisa, uma boa sugestão também é começar com a música mais animada, né? Dentro da direção que Deus lhe deu, do tipo de letra, você vai achar uma música que atenda aquela direção espiritual que Deus deu para aquele momento de louvor, com a letra mais animada um pouco, para as pessoas poderem despertar. Isso não tem nada de pecaminoso. Por favor, né, gente? Vamos entender da forma mais madura, tá bom? Você não vai fugir do que Deus orientou. Dentro do que Deus... Por exemplo, Deus pode dizer, eu quero uma canção, quero ser ministro sobre quebrantamento ali no louvor. Aí, eu não vou pregar no louvor, eu vou ministrar os louvores. Então, eu vou conduzir as pessoas naquele momento de adoração. Irmãos, vamos adorar o Senhor. Abrir nosso coração agora, vamos se derramar do Senhor. Talvez você tenha vindo aí com um dia tribulado, puxado, mas o momento agora não é de você deixar as coisas lá fora, não. Traga tudo aí, bota nos pés dele agora. Vamos cantar uma canção que Deus fala poderosamente sobre tal coisa, porque você ouviu a música antes, né, irmãos? Amém? Preparou a pessoa, presumindo, né? A pessoa está preparada. E eu quero que você entregue ao Senhor isso agora. A pessoa vai botando o play ali e vai conduzindo. Olha que maravilha, rapaz. Não precisa fazer pós-graduação em PhD em música, anos de ministério para conduzir os irmãos, porque o sacerdócio é universal. Amém? Então, a pessoa está ali fazendo isso. No momento da oração antes, que eu quero trabalhar esse ano isso, a importância da gente promover esse momento de oração antes do culto. É um momento de adoração ao Senhor enquanto se ora. É um momento em cada oração e o líder de núcleo fica atento para ver se está vendo a adoração na reunião. Tem que haver adoração. Se não vira um encontro social, gente. Tem que ter cuidado com isso. Muitos núcleos morrem porque são tão bem sucedidos socialmente que perdem o foco. Tem que ter adoração, rendimento, prostração diante do Senhor. Tem que ter. Você tem que perceber. Aí você perde discernimento espiritual ao Senhor. Discernimento de espíritos é um dom que Deus dá. Ele é de núcleo, Deus não dá discernimento. Se o povo só está emocionado, ou se está mesmo atento ao que está dizendo em rendição ao Senhor. Amém, gente? Isso é uma função lá. Olha que coisa tremenda, gente. Núcleo é uma coisa de Deus demais. Igreja na casa, chame como quiser chamar, célula, núcleo, não importa. O que importa é que você vê como os dons, os talentos são exercitados. Então ali a pessoa, ela vai estar promovendo a adoração na vida da pessoa através daquela canção que está sendo cantada ali. A ministração da palavra também tem que levar a pessoa a uma vida devocional intensa, profunda e e assídua. Porque marca da igreja que Deus nos deu, nos confiou nossas mãos. Esse pedacinho da igreja deixa uma vida nova é ministrar a necessidade de cada pessoa ter uma vida profunda e intensa com Deus. E com assiduidade. É marca nossa, é chamada, é vocação de Deus para o nosso grupo, para o nosso povo. Amém, Lucas? Então, tudo tem que promover isso com os irmãos, ok? Claro que não vai dar tempo de terminar todos hoje. Dá importância. Então, vida devocional, o propósito é adorar dentro do núcleo. Nós vamos, tanto na reunião, quanto os princípios são abordados ali, a gente vai levar a pessoa a descobrir o quanto que áreas da vida dela que estão em falta poderiam ser preenchidas se ela tivesse uma vida devocional profunda, intensa e assídua. Gente, a gente coleciona um monte de problema que não precisava. Sabia disso? Um monte de coisinha a gente coleciona. Coleciona. Eu costumo dizer que a mulher é catadora e o homem é caçador. São questões de jeito, né? Uma cena que prova isso. Chega o homem do trabalho, acabado, que parece que matou um mamute, né? Passou o dia sentado. Mas ele chega destruído. Ai, tô morto. Sabe o que eu fiz? Né? Aí entra em casa, vai largando a roupa no caminho, né? E vai pro banheiro tomar um banho, vai sentar no trono e ficar ali um tempão, porque ele está acabado, ele é um caçador, ele foi trabalhar. Como é que a mulher entra em casa? Catando as roupas que o marido deixou, reclamando com os meninos. Vocês querem acabar comigo? Vocês não estão vendo que eu não vou aguentar mais isso? Olha só isso aqui, isso em cima da mesa, isso em cima da pia, olha o fogão sujo. A mulher é catadora, o homem é caçador. Somos assim. Os homens, por favor, não deixem mais roupa pelo caminho. E as mulheres, calma, o mundo não vai acabar porque ele deixou uma meia no chão. Pense o seguinte, glória a Deus pelo recheio dessa meia. Você podia não ter marido. É, não é? Não é verdade? Então tem que ver o lado bom das coisas, irmãos. Tem que ver. Então, o homem, como catador, ele fica aflito com tantas coisas, contas que tem para pagar, coisas que tem que fazer e acaba não fazendo o mais importante, a prioridade, que é vida devocional, intensa, profunda e assídua. A mulher é catadora, o homem é caçador, é porque eu sou meio catador mesmo também, gente. Então, o homem é caçador, ele tem que pagar conta, e aí não faz o que tem que fazer. A mulher fica miúde, colecionando problemas e botando um ovo dentro da cabeça. Não, irmãos, não. Em nome de Jesus, busca primeiro o Senhor, o teu reino, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém ou não? Fique em paz, você vai pagar suas contas, homem. Amém? Rapaz, todo mundo em dia aqui, hein? Poucos amém. Amém ou não, irmãos? Ora. Então, vamos entender o seguinte. A vida vai ser uma prioridade. E o núcleo é um dos lugares que mais nós vamos promover isso na vida pessoal das pessoas. Tudo que falamos, como recebemos. Por exemplo, a pessoa que está recebendo outro. Isso. Ô, querido, que bom que você está aqui, rapaz. Olha, você seria muito bem-vindo. Deixa eu te falar. Ó, nome de Jesus. Deixa eu te falar. Orei por você essa semana, viu, rapaz? Que bom. Você veio semana passada. Eu estou tão feliz de estar vindo aqui. Viu? Pode sentar. Se quiser uma aguinha, uma coisa, eu posso servir você, tá bom? Você não foi só caloroso. Você orou mesmo. Senão não diga que orou. Amém ou não, gente? Mas é espiritual. Você já chega dando uma palavra de bênção para a pessoa. É um momento de adoração. É culto. Núcleo é culto. Como a sua vida é culto. Mas é um momento que paramos para o culto. E isso também é importante. Ok? Reverência de adoração. Ensinar sobre adoração. É um momento que tudo tem que ensinar sobre adoração. Adoração é um estilo de vida. Amém ou não? Vamos só para o segundo para terminar. Semana que vem a gente continua. Ensino e discipulado. O núcleo, ele vai trabalhar como o propósito crescer. Né? Irmãos, crescimento, e aí está falando de crescimento numérico, isso a gente vai falar em proclamação, o crescimento das pessoas, meu Deus, como eu vejo o núcleo como lugar de crescimento. Gente, olha, eu vou dizer agora para vocês, o crescimento que se dá aqui na grande reunião é um crescimento ideológico, profético, é um crescimento importantíssimo, importantíssimo, para que um galho que cresce demais e dismórfico fora do padrão da árvore, ele racha sobre o seu próprio peso e cai. Então, a importância de ter uma coerência com a igreja, porque o núcleo, embora seja igreja, é uma igreja dentro da igreja, amém? Amém? Ele tem que estar ligado espiritualmente, teologicamente, senão faz mal à igreja, causa uma divisão, causa um trauma. Bom, vou pensar o seguinte, como eu vejo o crescimento de vocês no núcleo? É extraordinário, crescimento de qualidade, núcleo é lugar de curar, núcleo é lugar de ensinar, núcleo é lugar de promover o crescimento das pessoas. Você pode acompanhar a oração das pessoas, né? Lá, Dani, super dedicada, gente, olha, lindo o trabalho. Ela fica com um caderno lá no núcleo e anota todos os pedidos. Nós temos o cuidado em Vida Nova de não fazermos pedidos sobre questões particulares de terceiros. Amém, líderes? Amém ou não? Amém. Então, não fazemos. As orações que são... E se alguém começar a falar, a gente, com muita delicadeza, fala, ô, meu irmão, não. Não, não, desculpa. Obrigado pelo seu cuidado. Que amor, hein? Você está se arriscando, colocando a vida de alguém aqui. Glória a Deus pelo seu amor. Mas assim, a gente tem um cuidado aqui. A gente só fala, só faz pedido para as pessoas dessas áreas mais pessoais, se a pessoa pediu o pedido aqui, sabendo que aqui é público, ok? Aí a pessoa, ah, desculpa, não fala. Amém ou não? Por exemplo, olha, eu queria pedir oração aqui, agora a gente não fala para ninguém, viu? Só estou confiando em vocês. Meu cunhado está devendo para o cigano, misericórdia. O cigano já bateu lá em casa, disse que vai matar ele. Gente, o meu cunhado está devendo, será... Deixa eu falar uma coisa, irmão. Isso é um assunto muito pessoal, ok? Vamos deixar isso para ele, ok? Você pode pedir genericamente, ore pelo meu cunhado. Você é líder, tem que botar o pescoço. Os irmãos no Afeganistão, na Líbia, estão perdendo o pescoço. Literalmente, a gente não vai poder arriscar o pescoço por uma questão de ordem? Pelo amor de Deus, gente, é covardia. Ele disse que os covardes, ele, ó, fora. Amém ou não? Então, com amor, com graça. Ah, eu queria fazer uma oração aqui, que minha filha está com uma crise, o marido dela está de olho em uma vizinha. Isso é uma questão da casa dela. E as pessoas, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado por isso. A qualidade dos núcleos já está ensinando isso. Amém, irmãos? Você não vê nos núcleos da Vida Nova as pessoas colocando coisas na vida dos outros. Porque, mas se algum dia acontecer, você líder, fique atento, amém ou não? Amém? Então vamos entender o seguinte. O núcleo é o lugar de crescimento. Se você acompanhar, por exemplo, pegar o caderninho lá que Dani anota as orações, e você vai acompanhar, você vai ver a evolução dos pedidos de oração dos irmãos. Isso fala do crescimento, amém, irmãos? Então, núcleo é lugar de crescimento. Vamos aqui mais a esse slide para a gente terminar. Sei fazer discípulos no núcleo. Perdão, sei fazer discípulos, ok? Isso é visão nossa. No núcleo se providencia discipulado e se supervisiona o andamento do discipulado. Quem é que vai me ajudar a arranjar o discipulador para mim? O meu líder de núcleo. É o meu líder de núcleo que vai me arranjar um discipulador. Sempre a gente vai botar isso na costa do líder do núcleo. Porque é uma função de pastoreio, é uma função de supervisão. Gente, seria terrível se tivesse uma central de discipuladores. Porque como que o cara da central ia saber como é que está a vida? Se o irmão tem condições de não discipular outro, qual é a melhor pessoa que está no líder do núcleo? O líder do núcleo, ele vai ver a necessidade da pessoa que pede um discipulador para ele. Vai ao discipulador da pessoa... Presta atenção, isso é importante, ok? Bem importante. Tá? Dário chega e diz assim chega pra mim e diz assim, Tiagão, preciso de discipulador. Aí eu vou dizer assim, ô, velho, se eu chegasse antes, eu discipulava você, cara. Você é tão precioso, mas eu tô com um monte. Não vou ter como lhe servir bem. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho um cara legal pra você, tá? Você admitiria ser discipulado por Fabrício? Aí você diz assim, não, Fabrício não. Fabrício é muito meu amigo. Eu disse, isso é bom, rapaz. Aí você diz, não, não, eu preferia ser discipulado por... Diga outra pessoa aí. Por Chateau. Olha. Aí eu falo assim, aí você, repare, você disse que queria ser discipulado por Chateau, né? Vamos identificar aqui qual foi o erro. Como que eu ofereço para Fabrício discipular o cara se eu não falei com o Fabrício antes? Aí chego para Fabrício e falo, Fabrício, discipula Dário. Tiagão, não posso, eu estou com 3, não tenho como. Aí eu vou voltar para Dário e falo assim, ô, não vai dar não. Ele vai dizer, poxa, velho, Fabrício tem alguma coisa contra mim? Ele não, né? Que ele já é um cara que está muito, muito tempo na frente disso. Mas alguém pode sentir isso. Então, você quer ser discipulado por quem? Por Chateau. Aí ele disse que queria ser discipulado por Chateau. Eu falo assim, olha, você pode ser que Chateau não tenha condição, ok? Você já prepara ele para um não também, tá? E vai falar com o Chateau se for possível, se faz esse link. Mas se ele não sei, pastor. Aí você, opa, então deixa comigo. Aí sim, eu posso procurar os potenciais discipuladores e perguntar, você, dá para você discipular Dário? Dá para você discipular Dário? Pô, dá. Ótimo. Aí eu volto para ele. Se Dário negar o discipulado de Patrick, ok. Porque o Patrick é líder, é maduro, não vai ligar se alguém negar o discipulado dele. Ok, gente? Mas se... Aí, se Chateau diz, eu quero. Aí eu volto para ele. Oi, seja bem-vinda. Aí eu volto para ele e digo assim, olha, Chateau pode discipular você. Pode ser? Ele diz, pode. A questão aqui é a seguinte, o cuidado que a gente tem é esse, ó. Presta atenção. O que não dá é para o líder de núcleo... Ó, querido, seja bem-vindo, por favor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. São os irmãos da primeira Igreja Batista aqui conosco. Que visita maravilhosa. Fique à vontade. Ali. Quincas. Amém? Então, começar o seguinte. O líder do grupo caseiro, ele vai... Grupo caseiro, entendeu? Caseiro. O líder do grupo caseiro, ele vai... providenciar o discipulador para o irmão que ainda não tem discipulador, de forma a poupar esse irmão que não tem discipulador ainda de qualquer trauma de que ele não foi aceito. Amém? Lembrando que discipulado não tem nada a ver com governo. Discipulado não é governo. Discipulado é serviço. Vamos repetir isso? Discipulado é serviço. Não é descer paulada, é descer para o lado. Amém? Discipulado é serviço. Então eu vou procurar alguém que esteja, tenha condições de fazer o discipulado com ele. Porque no dia que a gente perder esse cuidado para que haja qualidade no discipulado e fazer só por toque de caixa, acabou. Aí, meu irmão, o que vai pipocar de problema, de trauma, você entregar uma pessoa para ser cuidada por alguém que não tem condição espiritual, que não tem estrutura para fazer um discipulado, vai ser um trauma terrível e vai fazer um mal enorme para a igreja. Amém, gente? Está claro? Então vamos entender o seguinte, o núcleo, ele é um lugar, ou o grupo caseiro, ele é um lugar que vai promover para que haja o discipulado. O líder do núcleo, ele arranja o discipulador, para quem quer discipulador. E aí, se você não tem discipulador ainda, pode bater na porta do juiz e dizer, Chateau, cadê meu discipulador? Chateau, preciso do meu discipulador. Chateau, insista. Porque até essa existência é promovida por mim, que sou pastor de vocês. Ok? O discipulador, ele não vai ficar lhe perseguindo, lhe monitorando, não. Ele é alguém que vai servir, que vai lhe ensinar mais da palavra, que vai, você vai ter um pastor pessoal, que coisa chique, para poder acompanhar você, seguir você, se for preciso, dar uma puxadinha com todo amor e carinho na sua orelha. Precisa, às vezes, ver como o meu faz comigo. Então, o núcleo é lugar de promover esse crescimento que é um dos pilares da igreja. Adorar, crescer, servir, proclamar e adorar. Se, aí, vamos lá. Então, dentro da visão ministerial da igreja, crescer é conduzir ao crescimento espiritual, aprofundamento da fé e ajuda na jornada rumo à maturidade cristã, através de ações de ensino e discipulado. No contexto do núcleo, repare bem, no contexto do núcleo, a pessoa vai aprender da palavra através do que é ministrado por quem levar a palavra no dia. Quem leva a palavra no núcleo? Líder de núcleo. Como é casal, geralmente, então, nós temos no núcleo, no mês, geralmente, 4 semanas, 4 reuniões. Então, uma reunião, o líder ministra, por exemplo, o marido. Na outra reunião, pode ser a esposa. Na outra reunião, pode ser o marido co-líder. E na outra reunião, a esposa co-líder. Não fica pesado para ninguém. E há treinamento para os co-líderes. Vou preparar para vocês, para a próxima multiplicação dos grupos familiares, a gente vai ter uma sugestão de pauta da reunião. Por quê? Muitas vezes a pessoa fica encabulada. E depois que eu vi alguns irmãos dando negativas sobre serem líderes de núcleo, cheio de Deus na vida, casamento estruturado, pessoas muito de Deus, mas diziam assim, eu tenho vergonha de falar, de preparar um estudo. Aí eu disse, meu Deus, peraí, como que eu vou deter esse dom de Deus, esse ministério tão lindo, só porque a pessoa não tem oratória às vezes? Então Deus me deu uma ideia. Eu vou preparar, geralmente baseado no sermão de domingo, um estudo muito simples, muito intuitivo, que propõe interação para que seja disponibilizado para os líderes de núcleo, como uma opção. Então, ele não vai ser considerado de forma nenhuma menos espiritual quem usar esse estudo. Por favor, gente. E vamos ensinar isso. Ok? Inclusive, eu vou até promover que isso seja usado de forma até mais intensa, para não parecer que a pessoa não teve tempo e pegou o estudo. Inclusive, líderes, fiquem atentos. É bom até você fazer um comentáriozinho assim, oportuno, dizer, irmãos, olha, orei o Senhor, estudei aqui o que o pastor deu, busquei o Senhor, para a pessoa ver que você não pegou lá o folhetinho e fez qualquer coisa. Ok? Então, a pessoa, ela, tendo o mínimo de desenvoltura para ler e aplicar ali aqueles pequenos pontos, vai dar para ela poder conduzir a reunião. Amém, irmãos? Amém. Então, ele cresce no núcleo com a palavra ministrada. Ele cresce no núcleo através do discipulado que é promovido na vida dele. Então, o núcleo é um agente de crescimento, mas também como profecia. Porque muitas vezes, no final, a parte final, não porque não seria importante, das partes mais importantes, no final do núcleo, do grupo caseiro, a gente, depois daquela palavra breve, de 20 minutos no máximo, abre para as pessoas falarem, abrirem o coração delas. E aí o líder tem que ter muita estratégia para deixar o povo falar. Não pode obrigar ninguém a falar. Tem que ser suave, do tipo, quem quiser falar, por favor, pode falar. Você pediu a palavra mais cedo, né? Tá, mas me veio Marise, né? Eu lembrei que eu ia perguntar se para que esteja um núcleo na casa tem que ser casados, mas eu lembrei de Marise. É assim, não tem que ser casado para ter um núcleo na casa. É bom que o líder seja uma dupla. Pode ser dois rapazes, duas moças, não tem problema. O ideal é que seja um casal. Mas se não for, não tem problema. De forma nenhuma. Agora, é bom que seja uma dupla. Por quê? Porque a Bíblia diz que são dois quando um escorrega, outro segura. Então, pode, desde que seja na casa anfitriã. Pode ser de uma das duas pessoas ou até de uma terceira pessoa, desde que seja convertida e se disponha a ter uma reunião toda semana na casa dela. Entendeu? Então, assim, voltando lá à parte que eu estava já sobre a profecia. Um irmão fala de um problema dele. Como é dele, ele pode abrir ali, ok? Aí o líder tem que ficar esperto, porque se ele não ficar esperto, ele sequestra a reunião toda para ele, faz tudo. Não é para ser assim, amados. A Bíblia diz sacerdócio universal. Então a gente tem que promover que as pessoas cuidem ali naquele momento. Então, a pessoa fala, por exemplo, ah, estou com dificuldade muito grande, estou me sentindo muito cansado, ah, estou com dificuldade no meu trabalho, e aí até essa semana tive essa dificuldade, aí você como líder, com a líder, vai esperar para ver como os irmãos vão interagir. Ali, os irmãos vão, profecia é aplicar a palavra logos de forma rema. Expliquei isso aqui na escola bíblica dois domingos. A palavra logos é a Bíblia escrita. Amém? A palavra rema é o que diz lá em Romanos. Como crerão se não há quem pregue? Então, a pessoa que é cheia da palavra de Deus, ela vai aplicar a palavra de Deus à necessidade do irmão. Amém? E isso é a profecia. É a palavra aplicada à situação da pessoa. Então, é uma forma também de crescimento. Amém, irmãos? Amém? Então, o líder de núcleo, ele é um facilitador, um promotor dos ministérios. Então, como a igreja vai crescer no que diz respeito à qualidade? Estamos falando aqui não de crescimento numérico, ok? Estamos falando de crescimento de qualidade, amém? Em proclamar, vamos falar de crescimento numérico. Como a igreja vai crescer em qualidade no núcleo? A igreja vai crescer em qualidade no núcleo? Com a ministração da palavra, da profecia, com a ministração com a expressão da palavra dita, com discipulado, que não é feito efetivamente na hora da reunião, mas o núcleo é um promotor e discipulado. Inclusive a ficha dos núcleos, vocês têm aí os líderes de núcleo, que dei na semana passada, importante de preencher isso para poder acompanhar como está. Hoje é mais fácil acompanhar que são menos núcleos, mas quando for 20, 30, 50, como que eu vou acompanhar todo mundo? Então, tem que preencher quem foi discipulado essa semana, quem ministrou o que na reunião. Porque isso, para mim, me dá uma visão de forma geral de como os grupos familiares estão caminhando, para eu poder atender pontualmente. Amém, irmãos? Então, o crescimento da igreja em qualidade não se enche engradado com mangueira. Como que eu, no púlpito, vou cuidar de todos os irmãos? Impossível. Impossível. Tem que ter o discipulado um a um, tem que ter o cuidado um a um. Agora eu digo, aqueles que eu discipulo têm que correr para discipular outros. Porque não pode parar na primeira geração. O que acontece com igrejas históricas? Eu vim delas. Existe o pastor, existem os líderes de ministério e os diáconos ou presbíteros. Eles cuidam de tudo. Eles só conseguem cuidar até 300, 400 pessoas. Não conseguem cuidar mais disso. Por quê? Vamos contar aqui comigo? Um pastor, 10 diáconos. Quanto você tem aí? 11. É isso? Uma igreja brasileira tem na média de 6 a 10 ministérios. Vamos dizer 6. Tá? Um pastor. Vamos botar até mais um co-pastor, considerando a igreja de 400 pessoas. Um pastor e um co-pastor, 2 pastores. 10 diáconos, 12 líderes. Mais 6 ou 7 líderes, 18 líderes. Divida aí, Juliano, 400 por 18. Uma pessoa só consegue cuidar no máximo de 20 pessoas. Efetivamente, diretamente. Por isso que aí a igreja para nesse número e não consegue crescer mais. Por quê? Porque não tem quem cuide pessoalmente. Então, nós temos que ter maturidade de, uma vez que eu sou discipulado, eu devo ao reino fazer discípulos. Semelhante a Jesus para a glória de Deus. Amém, amados? Tudo isso com amor, de forma amorosa, sem obrigar ninguém a nada, nada obrigado dá certo. Amém? Vamos terminar por aqui hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês também podem fazer perguntas, gente. É, tem muita esperança. Pode fazer. É? Então, vamos orar ao Senhor e nós vamos ter a ceia e vocês são convidados para participar da ceia conosco. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso. Em nome de Jesus, nossas casas sejam igreja do Senhor. Que nossa igreja seja um lar. Possamos promover a adoração e o crescimento da qualidade de cada crente. Para que cada crente seja um ministro, cada casa seja uma igreja e a nossa igreja seja um lar. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então vamos ceiar? Irmãos.